Olha, olha como um sinal de esperança e um sinal de recuperação, e acho que toda a comunidade e particularmente também o Conselho de Oliveira do Hospital precisa de recuperar todos estes constrangimentos, estas dificuldades, estes entraves da pandemia. E o que assinalamos aqui, primeiro, um regresso a uma espécie de normalidade das nossas vidas, com o regresso à atividade associativa. Isso é bom, ou seja, as nossas comunidades voltam a juntar-se, voltam a agrupar-se, volta a revitalizar-se o associativismo. Isto é notório aqui, e todos nota-se que todos os fins de semana novas iniciativas aparecem nas nossas comunidades, nas nossas freguesias, nas nossas aldeias, ligadas ao associativismo. E é também um regresso. É um regresso aos velhos saberes, aos antigos sabores, e ao recuperar-se o forno do senhor, está-se a recuperar um elemento da arquitetura vernácula, da arquitetura tradicional, que é simultaneamente um espaço dos antigos saberes, um forno comunitário, um forno onde toda a comunidade cozia. Isto remete-nos para outro tempo, é um espaço de aprendizagem, é um espaço também de dinamização da vida nas aldeias, é um espaço de soma, de juntar pessoas, e temos aqui uma oportunidade de voltar a trabalhar as tradições do amassar do pão, do cozer do pão por via tradicional, numa freguesia onde tem um interessante movimento associativo de características etnográficas, etnológicas, como é a Liga de Travanca, um grupo de jovens que soma os saberes dos mais velhos, a recuperação desses saberes, e ao longo dos anos com as iniciativas que têm vindo a fazer, naturalmente este espaço é um espaço que faz conjugar toda a vida da comunidade, e saudar o esforço conjunto da Junta de Freguesia, da comunidade, da própria Fábrica da Igreja, dos paroquianos, de quem ajudou a revitalizar. Hoje temos aqui um forno que é um elemento simultaneamente museológico, é um espaço de visitação, mas também é um espaço de recriação dos antigos saberes, das antigas tradições. Este espaço, que é um espaço museológico, curiosamente é um espaço de futuro, porque é um espaço que projeta a nossa memória coletiva no futuro. Está de parabéns toda a comunidade de Travanca de Lagos e quem pôs de pés este projeto. O cuidado posto na recuperação das paredes, do forno, todos estes cuidados, e permite outra oportunidade, integrar este espaço em rotas de oferta turística. Por exemplo, Oliveira do Hospital ainda hoje está a receber um grupo de visitantes que estão a percorrer a zona da Bobadela, as ruínas romanas da Bobadela e também o Museu do Azeite. Este espaço onde se pode visitar e se pode recriar, um grupo de visitantes pode aqui tocar os cereais com as crianças, pode amassar pão, pode ajudar a elaborar a cozedura, pode acompanhar a cozedura do pão e pode depois degustar. Eu acho que é este misto de turismo participado, a fazer as atividades, que é o futuro. É o chamado turismo de imersão, quem visita participa ativamente nas atividades, é o futuro da oferta turística das nossas vilas e aldeias. Mais uma vez dar os parabéns à Junta de Freguesia, à Fábrica da Igreja Paroquial e a toda a comunidade de Travanca por recriar de forma autêntica um espaço que, acima de tudo, é um espaço que representa a nossa identidade.